Radar, passou o Conde, voe Bonf, chegada Bonf, pista 1-0, ajuste 1-0, 1-1, chame para descida. Eu poderia manter a proa do VOS, porque ele vai cancelar mais proa. Eu anotei a sua solicitação, vamos voar para Bonf. Eu aqui, liberado, voando Bonf. Tarif, Kilo Romeo Oscar. Ciente, Kilo Romeo Oscar, 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Romeo Oscar. Trip 626, desça para 2000, livre LS. 26 é autorizado LS, 5626. Oxenero 6210, copiou? Negativo. No solo 09, livrar direito no 2119. Direito 219, Oxenero 6210. Solo Salvador, Oxenero 6210, então. Ocean Air 6210, táxi via Alfa Juliette, posição 05, parte principal. Alfa Juliette 05, Ocean Air 6210. Afirmativo, contato com controle, após curva à esquerda, 1-9-35, que é que Zulu 9 vem? November. 1-9-4, linha mantém pista no zero, preparando para decolar 5 autorizado, tem condições? Afirmo, a linha e mantém pista no zero, gol 1-9-4. 70 Sierra Whiskey, are you ready to copy? Ready to copy for 170 Sierra Whiskey. Okay, cleared de 2 Kilo Romeo Oscar Golf, flight level 400. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff. Momo departure, Mike Oscar departure, after Cogbo position. Kilo Oscar Golf Bravo Uniform position, after Trova position. Tango Romeo Oscar Victor Alpha position, to intercept Upper Zulu 41. And after following flight planned route. O Salvador departure frequency 119.35 and call code 5506. 120 graus, 12 nós. Tipo decolagem pista 10, gol 1924. He cleared the Kilo Romeo Oscar Golf, flight level 400, runway 10, left turn, the Momo departure to the departure fix, Kilo Oscar Golf Bravo uniform, and then I need a fix after that to intercept uniform Zulu 41, then flight plan route. Frequency for departure is 119.35, transponder code 5506. Just confirm at the Cogbo position, fly Trova position, okay? Tango, Romeo, Oscar, Victor, Alpha position to intercept Upper Zulu 41, okay? Okay, after Kilo, Oscar, Kilo, Bravo uniform, it's the Tango, Romeo, Oscar, Victor, Alpha to intercept Upper Zulu 41. Read back correct, apron 3, report ready for a startup. November 170, Sierra Whiskey. Okay, apron 3 is confirmed and we'll call for engine startup for 170 Sierra Whiskey. Thank you. Solo curso de estacionamento, voo no 333. Portão 04, apenas atento ao Airbus da Oceania parqueando no 05. Autorizado, reporta táxi. Atento, atento Airbus. Está autorizado, reporta táxi, voo no 333. Polo 924, decola 13, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Tram 3144, informação Sierra confere, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após posição Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme e após posição Froti, Foxtrot Romeo Oscar Tango Índia para interceptar Up Zulu 19. O controle em 19.35 e aciona 5501 no transponder. Tram 3144, autorizado Fortaleza, nível 370, conforme decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, voa Cogbo e após Froti, intercepta Up Zulu 19. Controle 1935, transponder 5501. Protejamento correto, portão 08, chama pronto para o direcionamento, Tram 3144. Camaral 3144. Afasta até quantas milhas, senhor? Para retorno. A intenção de todos agora na 17. Não precisa mais fazer o ILS, não. Aqui, mas eu acho que só pode chamar o controle após a arremetida, chamar o controle de 3935. Essa área é do controle, chama o controle, ok? 3935, valeu. Solo 35626. 35626, no solo 14121, nesse manobre. 219. Ember, retoração para sinal ILS, vai curvar à esquerda para o A290, se limite ao QDMIC 120 de Simbra. Não, a intenção do posto sinal agora é na 17, não tem mais necessidade do ILS. Irá prosseguir visual, Ecozona November? Esquema. Aqui, e acionamento parte 3. O trip 5626, ingressando via Kilo agora parte 3, atento ao sinalizador. Parte 3, atenção sinalizador. O trip 5489, apenas atentando o ETR da companhia, ingressando agora parte 3 para parqueamento. Após o mesmo, autorizado para o direcionamento, reporta táxi. 5489, ciente do ETR da companhia, após, vai iniciar o pushback. Reporte visual com campo. Controle, o Michael Mike está através do Parque de Tuaçu. Mike, Golf Mike, prossiga. É pouso em Salvador? Ah, pouso em Salvador. Mike, Golf Mike, chame torre 18.6. Mike, graças. 120 graus, 129, quilo Romeo Oscar. Livre, pouso 17, Romeo Oscar. Vídeo voo 140, chame com 3 reais de frequência. 120, controle ilhéu, Tram 3661. Em 18.6, o ajuste no 01, bom voo. De Alfa, no ponto de espera, 16.6, com 11, bom, no 3.3. Seria a posição 5 para o 35626? Vou só confirmar com a Infraero, só um instantinho para a gente ver. Vento 120 graus, 129, ajuste no 09. Informe, temos um traço aí, deixa agora que vai passar duna. Ah, é. Quilo Romeo Oscar, no solo, usando 7, o livro, Felipe, táxi à direita, parte 5, estacionar, livre frequência, Quilo Romeo Oscar. Alfa Romeo Alfa, complete aproximação, chame torre 18.6. 18.6, Alfa Alfa. Romeo Alfa. Papa Romeo Alfa, Romeo Alfa, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso. Vento 120 graus, 129, ajuste 1010. Informa helicóptero à sua direita aproximando, sem interferir com este aproximação para o pátio 5 inicialmente. Paciente, Alfa Romeo Alfa, completa aproximação, tela contrato para equipe. Salvador, boa tarde, voo no 333, ponto de espera da 10 pronto. Voo no 33, boa tarde, a condição de alinhar e decolar sem parada? Afirma, linha decola sem parada, 1333. Que autorizado ingresso de decolagem, pista 10, vento 120 graus, 149, voo no 33. Ingresso de decolagem, 1333. esquerda. Zulu 90, prossiga. Rotatória, céu. Intenção de pousar no 7? Afirmo. Reporte ao final de 2 milhas da cabeceira, informa aí, eixo da pista no 7 livre. Temos aeronave tráfego, sai teixo agora passando marcador externo. Vento 120 graus, 12, nosso. Ajuste no 0, 0. Já tá na cortiça, mandou no 7, não leva. Trip 5487, acione identificação, autorizada a chegada a MAN. Desça até nível de voo 050, QNH 10, 10. Pode. Aqui. Sinal normal, trem baixo checado, ó, o meu alvo. Formarei pista livre, 737, descendo a corrida. Dois, quatro, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando no 33.65. 2.85, 33.65, gol 1924, bom trabalho. Pouso autorizado, Alfa Romeo Alfa. Roma 33, decola 2.0, controle 119.35. 119.35, gol no 333. Mike Golf Mike, vamos solo contrato. Ao 2-0, livrando frequência, Mike. Salvador, boa tarde, Oxané. 6142. 0 graus, 129, 1 novembro. Todos autorizados, 97, 1 novembro. Direto Leda, após Leda Bridge. Após 2.000 pés, direto Leda, Leda Bridge, autorizado 360, plano 333. Controle 119.35 e aciona 5521 no transponder. Autorizado Recife 350, uniforme 58. Decola curva esquerda, Puca, Aracaju. Controle 1935, 5521 é o código. Oxané, 6142. Protejamento correto, portão 7, chama pronto, pushback, saneamento, Oxané 6142. Camarada. Trip 5429 para o táxi, com 52 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. Sim, táxi autorizado via pátio principal, após taxiway Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera torre 1.18.6, o ajuste 10, bom voo. 5429, chefe. Confirmando, foi o Alfa Romeo Alfa. Alfa Romeo Alfa. Estimativo, poderia confirmar o pátio de destino? Estimativo, pátio 3, então, em frente, Alfa Kilo, pátio 3, ok? Só não entendi do final da mensagem, o senhor prossegue para o pátio 3 e após. Afirmativo. Apenas aguardando. Então reporta para a cópia para São Paulo, ainda não possui o plano, ok? Tá 3805, boa tarde, 3805 Guarulhos. Tá 3805 Guarulhos 340, minuto cópia, prepara da Euleda Eudes aguardando. Euleda Eudes aguardando. Solo TAM 3144, pushback, acionamento, posição 8. TAM 3144, no 08, autorizado, reporta ataque. 3144, autorizado, reporta ataque. 0, vento 120 graus, 12, nosso. Sende autorizado, alinhar e decolar, o trip 5489. Perfeito. Sente, afirmativo, porém a Confirmando via corredor axé para Valença inicialmente, após prossegue para feira. Sim, só um instante para a cópia número 2. Diga quem chamou o solo. Gente, vou contactar em freio, ok? Para saber a posição correta no pátio 3. Só os pais. November 1700 Whiskey, Ramp 3, or Apen 3, requesting engine start. November 170 Sierra Whiskey, clear to start up, report ready for taxi. Okay, clear to start up, Ramp 3, 170 Sierra Whiskey. Hotel, confirma o ajuste para o Juliette da Lua. Ajuste 1-0, 1-0. O Alfa Romeo Alfa na escuta. Quente. São 3805, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, após voa Leda e após voa posição Eudes, Eco Uniforme Delta Eco Sierra, quando intercepta Zulu 44 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.35 e aciona 5435 no transponder. 10 da El Leda Lourdes, 75. Cotejamento correto, apenas confirmando curva direita após decolagem. Portão no zero, chama pronto para o expeccionamento. Trip 5489, controle. Está cobrindo o perfil da Arbor, as instruções. Decola 25, controle 1, 9.35, meu voo. Radar não foi estabelecido ainda. Não recebe agora. Juliette Tango Zulu, já tem contato visual com o campo? Afirmativo. Sim, chame a torre, 1186. Pensa e após para a feira. O altitude no mil pés, decolagem da 1-7, curva direita via corredor axé. Controle 1-9.35, a torre 1-8.6 e aciona 0171 no transponder. Juliette 1-2-0 graus, 1-2-9, Juliette Tango Zulu. A inscrição de pouso é a pista 1-0. Ouviu? Inscrição de pouso é pista 1-0. Então já prosseguir direto a final da 1-0 também, se deve já. Final da 1-0. 5487, sem restrições para 2.500 pés. Sem restrições para 2.500, 5487. Número 9, acionamento é parte por táxi. 251 Recife, bom, 333, obrigado. São 3144, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera torre em 1-8.6, o ajuste no 0-0, bom voo. Ponto autorizado via parte Índia Alfa no ponto de espera 1860, 1-0, 1-0, 3144. Alfa Vitor Juliette, mantém a altitude de 1.500, prossiga via corredores e chame Paris, meu cordial. O ajuste 1-0, 1-0. Afirmativo, você está mantendo 1.500 pés, não é isso? Índia 9 Bravo, autorizado táxi, reporte para ingresso pista 17. Please taxi via apron 3, after main apron, after taxiway India and Alpha to hold point runway 10, hold point tower 118.6, Q181010, November 170, Sierra Whiskey. Salvador, Oceania 63, no 5 na 6, para pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, Oceania 63, no 5. Autorizado, chame táxi. And for November 170 Sierra Whiskey, I believe the Kilo ramp, India, then Alpha to the holding point of runway 10. November 170 Sierra Whiskey, taxi via apron 3, okay? Turn left now, apron 3, after main apron, after second intersection, okay? Taxiway India, on two roads, point runway 10. Okay, apron 3. And then taxiway India to the holding point of runway 10. In hold point tower 118.6, okay, November 170, Sierra Whiskey. Tower 118.6 for 170. And J5427. Tango Zulu no solo aos 3-1, olho para direito no 2-1, décimo 9. 3805 no 1-0, autorizado, reporta táxi. Autorizado, chama táxi, vou para 3805. Gol 1648, controle, voo Mare, desça para 5010, chegada Mare, pista 1-0, câmbio. Mare 5010, 648. A 3144, tem 3 horas de decolagem, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Pista de decolagem, 1-0, 3144. Bom dia, boa tarde, desculpa, o Chanel 6213, ciente da Tango, contra possível cópia, Galeão 380. Mil livre LS. Olha, 2000 livre LS, 5487. Já tem a pista, visto? Muito bom, completando a aproximação, checando o trem, aguardando o trecho LS. Aguardando. Web 634, velocidade 210, 2000 pés autorizado, e LS também, está seguindo a aeronave da Triple, equipamento ATR 72. Informação de tráfego para o Web 9634. E o código telefone 525523, o Chanel 6213. Planejamento correto, portão 05, chama pronto, pushback, acionamento, Chanel 6213. 05 chamará, puxa acionamento, 6213, até mais. Para o táxi do Chanel 63, somos 5, autonomia de 4 horas e 15, alternando Galeão, POB de 144, 144. 6305, táxi autorizado via parte principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera a torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1-0-1-0, bom voo. Divido táxi até o ponto de espera da 1-0, pelo parte principal, 1-2-8-6, 63, muito obrigado. 5487, complete aproximação, guarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento 120 graus, 102, ajuste no 010. Aeronave Global Express para iniciar a corrida de decolagem. É, te aguardando. De Nova Embraço, autorizada a decolagem, pista 17, vento 130 graus, 129, em de Nova Embraço. Livre decolagem, 17, de Nova Embraço. Essa para 1000 pés. Bolsonaro da Paula, descendo para a Anda, meu pai, Alfa Vista Juliette. November 170, San Luis, clear, take off, runway 10, wind 130 degrees on 2 knots. Torre Salvador, muito boa tarde, Sônia 6315, ponto espera da 10, tá pronto. Genera 6315, boa tarde, mantém um ponto de espera, guarde para decolagem. Guarde. Indian November Alpha, decola aos 35, controle 119, decimal 35. Controle em 119, decimal 35, Indian November Alpha, muito grato. Controle. Romeu Delta Charlie, aciona identificação, voe para Bonf, chegada Bonf e ajuste no 090. Papa Romeo Índia November Alpha, esse é o controle, meu cordial, prossiga visual sempre na escuta. TGL em Veracruz, confirme. Senhor, é Valença e após feira, sobrevoo e TGL. Ah, positivo, anotei. 35, have a good day. Good day. And control November 170, Sierra Whiskey is 1300. Climb out for runway 10. Gente, o Papatango Mike Bravo Zulu ainda não possui o plano no sistema, poderia confirmar em OBT? Web 9634, localizador em aproximação, cheque o trem, torre 118612. November 170, Sierra Whiskey Control, ready again, take proceed as clear. Proceed as clear, November 170, Sierra Whiskey. 5 decola, 5 autorizado? Afirmativo. Ok, ciente, então, autorizado aliar e mantém preparado para decolar 5 autorizado, Oceania 63, 15. Ali mantém para decolagem imediata, Oceania 63, obrigado. Baby! Para ingresso no pátio principal, tem uma aeronave iniciando já o push na posição 07Q. Pode prosseguir, o táxi aguardando para ingresso no pátio principal. Vento 130 graus, 149, ajuste no 010. Guardando. Trip 5487, solo 37, ao livrar direito no 21, décimo 9. 19. Romeu Delta Charlie está agora 52 milhas para a bomba e contato radar. Charlie. O 648, via chegada desse para 2000. Via 2000, 648. 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo 43. 1 quilo do Luna, escuta.